igual esse som, melhor som não há. É príncipe negro, melhor som, você pode acreditar. O som da galera que faz você balançar, você se soltar. O som que mexe com seu coração, com DJ Edilson, DJ Edielson. O som da galera agitando o povão, uou, uou, dararará. Príncipe negro, melhor som, dararará. Príncipe negro, vem pra dançar, vem agitar. O som da galera, melhor som não há. Vem escutar, vem balançar. É príncipe negro, melhor do Pará. Dararará. É príncipe negro, melhor som. Dararará. Dararará.